gente muito tempo, mano. Meu Deus, se agora é pra vencer, tenho que voltar. Eu já aprendi a cair, agora tem que levantar. A bancada foi muito feia, Zé, quase que eu desisto. Mas sabotagem ensinou que o rap é compromisso. Se agora é pra vencer, tenho que voltar. Porque eu já aprendi a cair, agora tem que levantar. A bancada foi muito feia, Zé, quase que eu desisto. Mas sabotagem ensinou que o rap é compromisso. Chegou o momento, fiquei parado muito tempo. A sua foi sinistra, mas já tô me reerguendo. Porque abençoado, agora eu vou que vou. As entidades me salvaram e a maldição já se quebrou. Preto velho me diz que tem uma legião comigo, protegendo, abençoando e abrindo os meus caminhos. Kinas, rappers, Alphaville, mó comédia, sai fora. Não vou nem ouvir esse som, mano, tá louco? Vambora. Preconceito, a inveja, a ignorância e a descrença. Empobrece o espírito e uma hora a cobrança chega. Não sabe da minha história, então não vem me julgar. Só eu sei o que passa. Sei, música, arte, não importa o lugar. Eu tenho que voltar. Kinas, eu tenho que voltar. Jogador real. Eu tenho que voltar. Se agora é pra vencer, tenho que voltar. Eu já aprendi a cair, agora tem que levantar. A bancada foi muito feia, Zé, quase que eu desisto. Mas sabotagem ensinou que o rap é compromisso. Se agora é pra vencer, tenho que voltar. Porque eu já aprendi a cair, agora tem que levantar. A bancada foi muito feia, Zé, quase que eu desisto. Mas sabotagem ensinou que o rap é compromisso. Foi tanta coisa, depois do quebrando as muralhas, montei a Dom Picone Movies, filmes pornô só com as mais gatas. Participei da Venus Fair e a Venex Expo. De Vegas a Berlim, tio é o Oscar do pornô. Jogando nas roletas com o Flavor Flav. Foi em Las Vegas que também trompei o Lloyd Banks. Muita festa, muita droga, muita mulherá. Mas o jogo é sinistro e não perdeu a falha. Quem abusa perde o foco, mano, e a concentração. A diferença do remédio pro veneno é a dose, sangue bom. Pra cair é dois palitos, pra levantar uma vida, tiozão. Mas agora tô de volta, aprendi a minha lição. Foi difícil, mas eu sobrevivi, tô aqui. Muita coisa passei, muita coisa eu vi. Mas aí, eu não voltei pra contar história triste. Voltei pra te falar que um bom guerreiro já existe. Se agora é pra vencer, tenho que voltar. Eu já aprendi a cair, agora tem que levantar. A bancada foi muito feia, Zé, quase que eu desisto. Mas sabotagem ensinou que o rap é compromisso. Se agora é pra vencer, tenho que voltar. Porque eu já aprendi a cair, agora tem que levantar. A bancada foi muito feia, Zé, quase que eu desisto. Mas sabotagem ensinou que o rap é compromisso. Agora tá firmeza, a resenha já foi feita. Sem esticar o chiclé, vou ter a humilde da licença. Voltei pra fazer o meu com respeito e consciência. Jogador real, Kinas. As cartas estão na mesa, voltei sim. Pelo rap, pelo team, pela cultura hip hop, pela arte e por mim. Voltei pela missão, pela música, pelo som. Pelos que já se foram, pelos que chegarão. Voltei pela família, pelos manos, pelas minas. Pelos moleques fica trabalhando nas esquinas. Não é apologia, o real problema vem de cima. Pra tentar mudar essa porra que acontece em Brasília. Voltei e demorei, eu sei, mas cheguei. Errei, aprendi, consertei e voltei. Pra lutar por você, pra ganhar, pra vencer. Pra curtir, pra contar, pra somar. Tive que voltar. Se agora é pra vencer, tenho que voltar. Porque eu já aprendi a cair e também a levantar. A bancada foi muito feia, Zé, quase que eu desisto. Mas sabotagem ensinou que o rap é compromisso. Se agora é pra vencer, tenho que voltar. Porque eu já aprendi a cair e também a levantar. A bancada foi muito feia, Zé, quase que eu desisto. Mas sabotagem ensinou que o rap é compromisso.